etc. André e Natan, mano, Rick, o rap caminha, ele não para. Zona Sul de Araraquara, é nós mesmo. Agradeço, mano, Rick, por sua rima e seu beat. Verdadeiro não desiste, ainda vive, existe. R.A.P. Araraquara persistir. Movimento tá triste, mas das antigas resistir. Se unindo pra mostrar pra quem que está divertido. Não é esse o caminho, me escuta, povinho. Ama, giga, um caldeão, esquece R.X. e as guerra. Pois esse é o motivo, união fará o rap ativo. Sem ajuda, quem apoia pra nós nega é na cara dura. Só favorece a panela e deixa a gente naquela. Não dá nada, perna pra correr, a gente tem. Independente através de site, rádio, PCD, o rap vem. Apesar da divisão, cada um no seu corre na sua situação. E pensando lá atrás, tudo junto nós corria, mas tiraram a paz. Fazer o que, né, meu? Pelo menos não morreu, sobreviveu, evoluiu, mas não cresceu. O que aconteceu? Começou com divisão, rajar de discussão. Muito ego e soberba, se perfeita ambição. Esquecendo o propósito, o povo corre das mãos. Estava quase dominado, lembra disso chegado. Nós mesmo que plantou e tá colhendo o resultado. Ideia certa, agora a gente acerta. Deixa pra lá os pipoca, assim quem sabe ele se toca. Para de patifaria, evento sempre mesmo dia. Verdade, meu parça, dono de loja da gente não gosta. Maldade disfarça só com a corda armando nas costas. Deixa no gelo e de longe vão vê-lo. Observando e se preciso, perde a cabeça e olhar pra frente. Se esquecendo e sempre atento com esse tipo de serpente. Caminhando meio longe de quem só nos olha. Ignora, não dá bola, na mensagem foca, desenrola. Passa batido, mas nunca despercebido. Certo, meu parceiro e meu amigo, mano Rick. Das antigas conceitou, hoje só no máximo respeitou. Independente, levanta a bandeira. Prefeitura, casa da cultura, não ajuda, é mó sujeira. Verba destinada, comprovado, desviado, caçado, secretaria, sua cambada. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando. Fazer rima é fácil, eu quero ver vender. Eu quero ver os meus chegados comprar o CD. Como eu vou viver com a pirataria? Como eu vou vender em qualquer lojinha? Se meu rap na rádio ele não toca, quem compra é os moleque, quem vende não gosta. Estranho, mas aqui tá assim. A maioria da loja do ramo não gostou de mim. Os moleque gostam e as mina também. Nós tá na porta da escola, no radinho de alguém. O hip hop soa, escuta o som. Vai vida boa, prova que é bom. Porque a batida é legal e não vai te ofender. E a história é maioria é mal, mas fazer o quê? Aprende a viver, dança patricinha. O estilo de lazer da periferia. Mão pra cima, o som tá pesado, quem diria? Nós invadia o espaço, mal publicitário tá vendendo jabá. Esse é o tal do mercado e a tendência é aumentar. Porcaria na rua, igual briga de cerveja. Ou tá faltando espuma ou tá dando dor de cabeça. Parece brincadeira, mas o caso é sério. Um fala asneira e o outro faz ministério. É um rap que me diverte, onde tudo acontece. Dá estresse, é perigoso. Mas esquece, moleque, é pra nós que tá no jogo. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando. Pois o rap ultimamente está meio esquisito. Não é como antigamente, não é apenas sendo crítico. É ideia real do rap nacional, que não tá fácil nem pra capital. Imagina nós aqui no interior, pelo amor, nessa cidade metida a rica sem valor. Pra ajudar na geral, foi que pornô dominou. Nada contra real, é que tem uns que gostou. Ainda bem que pela gente ainda tem os verdadeiros da perifa, que não é patifa, vários guerreiros. É o que nos motiva, mantém a mensagem viva. Não é porque em evento não tô aparecendo, que tô parado sempre escrevendo. Graças a Deus facilidade pra rimar, vai vendo. Te entretendo, um minuto da atenção merecendo. Cê quer rap, tá tendo, sobrevivendo nesse novo milênio, onde vários das antigas já parou. Passe banca aqui viva, você se lembrou. Que tamo nas festas, né, de ontem e já faz uns dias. Então respeita nosso espaço e a nossa família. Festa de periferia, está chovendo. Isso não intimida, os moleque vai vendo. Bonde, sol e metrô e serenos. Moleque se movimentou e o rap tá tendo. Social, compromisso com a população nacional. Brasileiro se mostrando bom, forte emoção numa letra positiva. Ela mexe com seu coração, ela te ensina. Tem um plano, uma linha, uma formação. Tem história de vida, dividindo informação. Rap é bom, eu sei. Faz evolução que derruba até rei. Em sarau, festinha, encontro show. Em estúdio, danceteria, o baile lotou. O tempo passa e já saiu outra rima. Em alguma quebrada, uma nova batida. Um integrante a mais pro nosso movimento. Que não tinha paz, mas conseguiu aqui dentro. E o processo tá lento e a tendência a espalhar. Mas o segredo desse movimento é continuar. Dança com b-boy, dança com DJ. Dança com a voz que o rap fez. Sem ajuda, sem apoio, sem partitura. Só maestro louco. Segue o jogo, bola não para. Para. Mais um grupo novo, mais uma crew formada. Engrenagem não para. Não para. Engrenagem não para. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando. O rap caminha, ele não para. Juventude de hoje em dia, essa é a massa. Sem ajuda, sem apoio, só os mano. Mas continua lutando.